Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, vou te amar a cada despedida, vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar e cada vez sumindo será pra ti dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, vou chorar, mas cada volta tua de apagar, oh, que essa ausência tua meu causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver a lado de você. Minha vida.